invasão. Pode a cena louco, enquadrada. Invasão suicida, mensagem positiva. Fato criminal real, são de periferia, planeta terra. Bandeira branca, eu peço a trégua. O sangue derramado é o triunfo da sua guerra. A vida é um dom, mas vale mais que uma missão. Eu defendo o movimento até com meu próprio sangue. Se o sistema é o Vietnã, eu passo por cima feito tanque. Cuidado com o esquadrão, sociedade medíocre. Meu rap é uma explosão, sua veia vai pulsar, seu organismo irá contaminar. Bomba biológica, feito réplica sobre o ar. Safado na quebrada, chega a cola, faz uma festa. Pra muitos no mundão já tá fazendo hora extra. Hip hop é nosso estilo, favela é um pergaminho. Desvendei as escrituras usando o texto do raciocínio. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Pra não bolado, esquema tático, revolucionário. Politizado ou bastante dispensando o dicionário. Combatente ideológico, FC, meu protótipo infiltrando no seu cérebro. Ai, através dos poros. Agindo com frieza, atitude com clareza. Mais conhecido publicamente que o avanço da ciência. Cultura de rua, minha vida, sangue bom. Coisa de louco, mais pesado quanto o sistema que popó distribuindo. Sou. Lave sua boca quando vi falar de mim. Se língua tivesse osso, com certeza ia cair. Meu conhecimento causa falta. Passo por cima da sua inveja como se fosse uma grande onda. Versos de paz causa sintoma. Descobriria sua doença em consultar o seu genoma. Reação, sangue bom, ato, revolução. Música de qualidade que levanta a multidão. Dinheiro para o alto, vi um título sobre a mesa. Observe meu irmão, talento é o dom da natureza. Efeito catastrófico, bombardeio filosófico. O rap é como germe que infiltra no seu. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Ação terrorista, louco estrategista. Explodindo o sistema como a bomba de Hiroshima. Revolução armada, a bandeira foi estiada. A face da minha pátria está toda ensanguentada. WWW, aperta o enter, está acessado. O diabo lançou sua isca, logo estará conectado. Futuro insano, bomba relógio, sons humanos. Meu passado foi roubado, minhas raízes sabotaram. Subiu revolucionário para uns excomungados. Não se dê por vencido, com atrás do prejuízo. Da Ibope é o Big Brother, alienação no objetivo. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Bingaiada. Cachaça uma desgraça, ou triunfo, outra taça. Seu vício faz ficar com a cara inchada. Puro com limão, primeiro gole para o santo. Veneno do diabo que pra muitos alienação, enganação é sua televisão. Prato cheio que me dá até indigestão. Baque, pedra e pó só te deixa na pior. A mídia não entende, cultura calmamente. Ku Klux Klan foi pro saco, as correntes se quebraram. O negro chibatado deixou de ser escravizado. Se morrer é descansar, prefiro viver cansado. Eu e o grilo lado a lado, nosso som é um arregaço. Efeito catastrófico, bombardeio filosófico. O rap é como germe que infiltra nos seus poros. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Efeito catastrófico, bombardeio filosófico. O rap é como germe que infiltra nos seus poros. Ha, não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Não há como escapar. R.A.P. minha ogiva nuclear. Minha ogiva nuclear. Minha ogiva nuclear. R.A.P. minha ogiva nuclear. Não há como escapar.